Preciso o gênio da lâmpada pra realizar os meus desejos. Eu já tinha em mente, nem preciso pensar. Quando eu durmo eu sonho contigo, mas quando acordo você não está. Ó gênio da lâmpada, vem me visitar. Eu preciso dos meus desejos pra me realizar. Primeiro pedido era te ter, segundo pedido nunca te perder. O meu terceiro e último pedido, ficar velhinho junto com você. Primeiro pedido era te ter, segundo pedido nunca te perder. O meu terceiro e último pedido, ficar velhinho junto com você. Isso sim é a rocha. Ah, se aparecesse um gênio da lâmpada pra realizar os meus desejos, eu já tinha em mente, nem preciso pensar. Da vez que durmo eu sonho contigo, mas quando acordo você não está. Ó gênio da lâmpada, vem me visitar. Eu preciso dos meus desejos pra me realizar. Meu primeiro pedido era te ter, segundo pedido nunca te perder. O meu terceiro e último pedido, ficar velhinho junto com você. Primeiro pedido era te ter, segundo pedido nunca te perder. O meu terceiro e último